Me enrosco todo nu, teu corpo todo nu. Meu lençol é tu, sob o lençol azul. Eu fico doido nu, blowjob, bonju. Tão jovem, tão cool, sou love, for you. Tão sex, relax, dominando meu T-Rex. Meu flow complex, mas sou o universo. Traço sublime é a Mona Lisa, tem cabelos firmes e a Mona Lisa. Dia de inverno e sua mão me alisa. Ela adora a inclinação da torre de Pisa. Nosso plano era ter calma e viver, mas você despiu a alma e já nem sei o que fazer. Porque o amor é perigoso, marcado pra morrer. Isso é tão embaraçoso e não devia acontecer mais. Yeah. Quem se lembra do caixão, a espreita da gente? Diante do tesão de uma paixão adolescente. Vendo o bico do teu seio esticando a blusa. Teu cérebro cheio de ideia confusa. E nós vamos transar tanto, baby. Eu nunca fui santo, baby. Mas esquece o pranto, baby. Se existe encanto, baby. Briga com a tua mãe e vem passear na praia e nem fala do meu trampo. Muito menos de outro alguém, cê sabe que não vou parar. Música é meu vício, não troco isso por nada. Você sabe desde o início, só queria ouvir Miles. Passa horas no teu ponto G, onde passaram vários. Mas quantos importam pra você?